Salvador, muito bom dia, aqui é o Gol, Gol do Esporte Quebec, personalização de reboque do pátio 3, posição 5 Romeu, para pátio 1, posição 4. Golf Uniforme Quebec, está livre para seguir o reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Cliente, obrigado. Gol no 8, no 1, no, aguarde um minuto, copo você para sair da árvore, né? Solo Salvador, aqui é o Gol, Golfo Uniforme Quebec, peça autorização para ingresso ao pátio principal. Golfo Uniforme Quebec autorizado, reporte ao término. Suficiente, obrigado. Gol no 8, no 1, copia. Gol no 8, no 1, autorizado para Porto Alegre, VAPZULU 21, não pode conforme plano de voo, nível 3, 4 e 0. Perfeito sair da Arbor, 1, após posição Elefa. Após Elefa, voa posição Nitibu, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme. Curva direita, após decolagem, pistão no zero, transponder 5002, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Boa noite, no 1 correto, reporte para o pushback funcionamento. mandou o Golfo Uniforme Quebec informando o término do reboque. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Golfo Uniforme Quebec. No 8-1, confirme o empate 3. Autorizado, chama o táxi, vou no 8-1. taxi de voo. Outro sentido, Ramboque, 47. Voo no 81, no autorizado táxi para ponto de espera pistão 0, via parte 1, no táxi Índia. No ponto de espera chame torre 1, no 8, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 3, bom voo. Voo no 81, no autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento 090 graus, 39. Decimal 1, decolado ao Zona Meia, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. Via saída Argo 1, transição elétrica para o mesmo de voo 340. Via Argo 1, elétrica para 340, voo 989. Boa noite, no controle. Alguma patrulha mais à frente que nós passamos, acha? Você já abre a telefone. Boa noite, 1-1, autorizado pelo Centro Recife, da presença do André Futigi. Futigi, obrigado, boa noite, nós. no 8, no 1, no chama agora o centro Recife, no 26.0, ao TR1, no 28.8. No 21.0, 288, obrigado. 126.0 a primária, bom dia. Ah, 28, valeu. Alô, Salvador, muito bom dia, é o Chinel, Felipe Papá. Felipe Papá, prossiga. Felipe Papá solicita autorização de reboque do pátio 3 para a posição de número 10, pátio 11. Posição 03 para 10 autorizado, reporte ao término, Alfa, Vitor Papá. Salvador, no pátio 3 para a posição de número 10, pátio 11. Gente, do pátio 3, então autorizado para seguir o reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Ok, gente, reporte para ingresso. dia. Chanel 9180, bom dia, informação eco, copia Congonhas nível 380. Autorizado para Congonhas, via rota do plano de voo, nível 380. Perfil de saída, Dael, Leda, Motiva, curva direita, após decolagem, pista 10. Transponder 5024, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Congonhas. Chanel 9180, correto, parte 3, chamando para o SBS. Obrigado. Alfa Vitor Papa, autorizado ingresso no pátio 1, reporte ao término. Presidente, autorizado, reporte ao término. Delta 3601, no portão 07-360, São Paulo, concorrente, qual é a demanda possível? 601, informação Eco, para Congonhas autorizado, via rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da El, Leda Motiva, curva direita após decolagem, pistão no zero. Transponder 5014, frequência do controle Salvador, 120.8. Decola da 1-0, curva direita do perfil da El, leva a transição ótima. 1-0, 1-4, transponder, 1-2-0-8, patrão. São 3-6-0 no correto, portão 7, andando, chubex na mão. Posicionamento é 9180. Prosseguir. 432, vamos ver o que acontece no momento. Autoridade, chame táxi, fechando a 9180. De Alfa, Vitor Papá. Hello, good morning, Argentina, 1911, 8 11 to 1. Argentina, 1911, boa noite, are you ready to copy? For Argentina, 1911. Argentina 1911, clear to 2 Sierra Alpha Echo Zulu, flight level 360, via Upper Zulu 44, after following your flight per route. Dial, departure, after Leda, transition, after flight Sierra Golf Romeo position, after following your flight per route, via Upper November 857, Papa Oscar Romeo, in accord 5 span route. Runway for takeoff, runway 10, right turn after takeoff. Scope code 5013 and Salvador approach control 120.8. To SASA 360 high level, uniform to loop 44, married at the departure. And runway news 10, clock 5013. The departure Salvador 120.8, Argentina 1911. Argentina 1911, departure is Delta Alpha Echo Lima, dial departure. After flight Leda position, Lima Echo Delta Alpha position, after flight Porto Seguro, Sierra Golf Romeo. Leda, Papa Oscar Romeo, Sierra Golf Romeo, Cantina 1911. Cantina 1911, we expect to correct gate 11, report to weather for the setup and pushback. I call you for pushback, Cantina 1911. Rádio Sonia 9180-02 a bordo, com 4 horas em Oceana Galeão. Sonia 9180, autorizado táxi para ponte de espera de Sonia 0 via parte 1 no Taxi Índia. Ponte de espera chame torre 118.95, ajuste no 0 no 3, bom voo. Via parte 118.95. Salvador, só 3601, portão 7, autorizado, chame táxi. Salvador, Copia, Golf, Fome Romeu. Fome Romeu, bom dia, prossiga. Salvador, Golf, Fome Romeu, ele vai passar um volta. O Fábio, ele vai passar um volta. Informe Romeu, autorizado início do reboque no pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Na 9180, tá ligado? Alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Alinhar e decolar, 9180. Oceana 9180, decolada 46, controle Salvador. Controle Salvador, 20.8. 08. Controle, 9180, bom dia. 9180, contato radar, sobe dia 380, saída da EL. 380 da EL. Uniforme Romeu na escuta? Ok, mantenha a posição aguardando a liberação do gate 7, ok? Tá, 3601 no táxi autorizado, tô ponto de espera da pista 0, via parte 1 no táxi foi Índia, ponto de espera torre 1, 18, 95, FNH 0093. Houston, Argentina 1911, request push one and start up. PH pushback start up, Home Roger, 4th section. Clear for push one and start up, Argentina 1911, I call you for taxi. Golf Uniform Romeo na escuta. Você vai aguardar a aeronave da Argentina iniciar o táxi para prosseguir para o gate 7.